luna, tu frente, la luna para ser. Olha a luna, tu frente, la luna para ser. Uma falta de atenção, olha o que acontece. Uma falta de atenção, olha o que acontece. Estou cantando, estou dizendo, atenção, repito, atenção. Estou cantando, estou dizendo, atenção, repito, atenção. Preparo, me preparo.